A nossa fortaleza vence qualquer ciúme. Então, por gentileza, meu bebê, deita com a luz acesa, põe aquele perfume, que hoje a sobremesa é você. E é nesse clima maravilhoso de roda de samba que eu quero trazer pra vocês o meu melhor amigo, Tiê. Se o negócio é brigar, discutir relação, sobe de patamar, vamos mudar seu coração. Eu não vou aceitar sua provocação, é melhor evitar pelo sim, pelo não. Vamos, só pra me enganar. Bota o feijão no fogo e para de ferver. Tire esse brilho genioso do olhar. Eu cheguei tarde, mas o couro vai comer. Bota o feijão no fogo e para de ferver. Tira esse brilho genioso do olhar. Que eu cheguei tarde, mas o couro vai comer. A nossa fortaleza vence qualquer ciúme. Então, por gentileza, meu bebê, deita com a luz acesa, põe aquele perfume, que hoje é a sobremesa. Então, por gentileza, meu bebê, meu bebê, meu bebê, deita com a luz acesa, põe aquele perfume, veja a sobremesa, é você. Na moral, vamos! Hey! Que bonito, que bonito! Querer você, eu vou sem você. E bem melhor parar, pra não me machucar, que viver tentando morrer pra te agradar. Se nada vai mudar o que tá se passando, pode acreditar que essa foi a última vez. Foi a última vez, última vez. Pra me relacionar sem me identificar e ficar me anulando, vou reconsiderar, morar em outro lugar pra ir me acostumando. Vamos conversar depois que fizer um mês. Tempo, a gente precisa dar um tempo. Tempo, por favor respeite o meu medo. Tempo, tempo, a gente precisa dar um tempo. Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol. Diz aí! E falha. Bate, mas apanha e não tem sequer nenhum lençol. Que valha. Tem fome de doer, sede de rasgar, mas não quer se perder, se perder. E se decepcionar, eu quero mais pros meus. Não custa ajudar, avisa pros ateus que Deus tá pra chegar, pra chegar, pra separar os seus. Abre o coração e fecha na corrente. É espalhar a paz. Todo dia uma criança sorridente nasce com o poder de ter e ser capaz. Eu queria ouvir um cantinho. Um cantinho, uma caminha quente. Diz aí! Um beijinho, um abraço e leite pra tomar. Pisa forte no leão e na serpente. fiz aquele livro grosso e milenar. Um cantinho, uma caminha quente, com beijinho, um abracelete pra tomar. Pra tomar, pisa forte no leão e na serpente, diz aquele livro grosso. E falha, e falha. Quanta gente sonha em encontrar um lugar sem ao sol.